Te apresento minha quebrada. A banca aqui não tá pra brincadeira. Vila de S.A. Santo André. Assim que é S.A. Minha quebrada. Para o meu povo sim, pra bico sujo não. É minha banca sim, então preste atenção. É três pilares sim, não é pé de black não. Derruba a casa sim, então preste atenção. Cuidado que está formado o nosso dream team. Chega manso nessa quadra, senão terá um triste fim. Um sonho, uma bandeira erguida com orgulho. Reis da praça, esse é o hino, quem conhece faz barulho. O som vai alastrando de Santo André a Barcelona. A guerra começou, mas nosso silêncio já detona. Uma bota, um moletom, camisa grande e um cap. A calça larga já entrega os moleque do boom bap. Yo, cada cabeça a sua versão. Mas a verdade cê não vai querer escutar nem prestar atenção. Demolindo a construção, top, baixo, empurrão. RAP é formação, RDP é instrução. É manual pra não levar prejuízo. Explorando ponto fraco, qualquer coisa dá um toque no rádio. Protegida contra o plágio. Mensagem sem massagem, material corrosivo e antifrágil. S.A. Terreno minado pra indisciplina. Nos toca discos, ex da praça já é trilha. Quadrilha tá nas pistas, acostumada sempre está na mira. Mau elemento visto pelos tira. A banca é pesada, registro ex da praça. O corre que não para. A banca é pesada, registro ex da praça. O corre que não para. Oliveira Lima até a Vila Alpina. Existe um pilaco que diferente de vários faz o trajeto mandando rimas improvisadas ou não. Punchline deixa no chão. Tem um moleque que em 30 segundos manda mais ideia de quem tem 30. E estimo dos críticos que nem no prefixo ganha um pseudo. E ainda cai no estrondo que eu causo saúdo. Incluo cada rima no meu inventário. 67 canarinha trilha do pão buscando meu salário. Hilário sua aparência, confuso e contundente. Santo André quem é viveu já meu presente no low consciente. Não espere que seja influente, é diferente. Só escrevo o que vivo, que faço e não culpe o consequente. De longe já sente o peso, não se emociona. Nocauteado, desespero da rima que se faz onça. Tão sabendo, desgraça pouca, não tem vez e menos graça. Se disfarça e arregaça, cor de nome, reis da praça. Reage sim, treta pesada, descontrolada. A banca nascida de rouba marginalmente larga. Ô pátria amada, terra de vários parças. Em outras palavras, te amo, S.A. Bananeiras do Piniquim, duelo ressaca sim. Steve Williams na barroca, inspiração sim. The Note, Candy One, Beast Boy de Javan. Resistência, música chata, que lota se baracana. A banca é pesada, registro reis da praça. O corre que não para. A banca é pesada, registro reis da praça. O corre que não para. Pesado, ideia formada, sempre ligeiro pra não esquecer lado. Na quadra jogada, improvisa levada. Quem vem de fora não entende a piada. Só camarada que chega no frio, duelo na mente, ajuda a fluir. Centavo e centavo pra contribuir. Chama o velho junto com o Efri. Segredo, IJP, Juninho, B8 e três pilares. Os monstros de S.A. conhecido entre os vários. Cada um com a sua função, em meia confusão. Nem sempre parceria, vem de quem vale união. Deixo de lado meu plano é bolado. Quem tá ligado entende o recado. Deixo avisado pra tomar cuidado. Quem tá parado leva empurrão. Reis da praça, mano, vai seguindo nesse plano. Miliano, Janiano, sempre na mesma missão. Bairros democráticos, casas de tolerância. Ambiente raramente clássico, cenário mágico. Bem-vindo a Santo André, tema pra Hollywood. Que ganha vida aos passos dos transeúntes. Aqui não falta assunto, sou boêmio oriundo. Nesse submundo, me considerando um cara culto. Com pouco estudo, mas o bastante pra fazer barulho. O que importa vem do peito e o tamanho do orgulho. Segredo IJP, Chuvisquedão Bolim, Juninho. Da cobertura pro cachorro grande, B8 Rio. Pra marcar presença, o time tá completo, então é quadra cheia. A banca é pesada, registro reis da praça. O corre que não para. A banca é pesada, registro reis da praça. O corre que não para.